ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Olá, estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo com a boa música dos anos 30, 40, início dos anos 50 e também os pedidos dos nossos amigos ouvintes através do telefone 2182-3081, telefone que eu estarei repetindo durante a nossa programação e torcendo aqui para que você também participe, como o Ivan Silva de Oliveira da Vila Jaguará, que pediu, ou seria Jaguaré. Tá escrito Jaguará aqui, viu, Ivan Silva? Depois você corrige aqui, liga pra gente e fala, não, não é Jaguará, é Jaguaré, não, ou é Jaguará mesmo. Bom, mas o Ivan Silva de Oliveira pediu com Francisco Alves Reflorir da Minha Vida. Depois nós vamos ouvir mais um pedido para o Francisco Alves, da Dulce Bizuza, que mora no centro da capital de São Paulo, e pediu com Francisco Alves Onde o Céu é Mais Azul. E dois. Já desprezei o meu passado de tristezas. Em ti vejo meu sonho, um sonho novo de amor e sutilezas. Só vem para o amor, deixo o passado num sorriso que findou e que um dia aos lábios a flor no sonho que passou. És o reflorir da minha vida, és o matiz de toda minha inspiração, és a esperança que me embala o coração. Num lindo berço feito de arminho da ilusão, e do beijo teu guardar eu quero todo o prazer então ao te beijar, pra na saudade sentir o íntimo desejo de provar sempre dos lábios teus um outro beijo. Passado num sorriso que findou, é que um dia aos lábios aflorou no sonho que passou. já encontrei um dia alguém que me perguntou assim, ai, o seu Brasil o que é que tem? O seu Brasil onde é que está? Onde o céu azul é mais azul e uma cruz de estrelas mostra o sul. Aí se encontra o meu país, o meu Brasil grande e tão feliz, e tem junto ao mar palmeirais, no sertão seringais e no sul verdes pinheirais. Um jangadeiro que namora o mar, verde mar a beijar, brancas praias sem fim quando vai luar. Um garimpeiro que lá no sertão procura estrelas raras pelo chão, e um boiadeiro que tangendo os bois trabalha muito pra sonhar depois. E se é grande o céu, a terra e é o mar, o seu povo bom não é menor, mas o que faz admirar, eu vou dizer, guarde bem de cor. Quem vê um Brasil que não tem fim, não chega a saber por que razão este país tão grande assim cabe inteirinho em meu coração. Aí foi o pedido da Dulce Bizuza, que mora no centro da cidade de São Paulo. Francisco Alves cantou de João de Barro, Alberto Ribeiro e Alcir Pires Vermelho, Onde o Céu é Mais Azul. E para o Ivan Silva de Oliveira, da Vila Jaguará, ou Vila Jaguara, ou Vila Jaguaré, ou Vila Janaguá. São várias nuances aí. Ô Ivan, liga pra gente se você tiver um tempinho amanhã pra falar, olha, eu moro na Vila Jaguaré. Então, e pra gente falar direito aqui, porque são várias, eu não conhecia essa Vila Jaguará, não ouvi falar pelo menos, mas as outras já havia falado, pra mim é uma novidade, né? Pode ser que seja isso mesmo, de vez em quando o dedo escorrega, né? Então, mas o importante é que o Ivan Silva de Oliveira ligou pra gente e pediu Francisco Alves e a composição do Sinclair Sena, Reflorir da Minha Vida. Vamos ouvir agora o pedido do Israel José de Moura, que mora na Vila Guilherme e pediu com Orlando Silva, Amigo Leal. Depois tem o pedido do Rubens Salani, que mora na Vila dos Remédios e pediu com Ciro Monteiro, Boogie Woogie na Favela. Até agora não sabe que eu vim embora por causa de uma mulher. Pra não cometer um erro, preferi este desterro com toda resignação. Pra eles a vida é mais. Hoje ele vive com a lâmpada do meu coração. indignação. Pra eles a vida é bela, hoje eles vivem com ela, e ela no velho coração. Escute, meu grande amigo, preste atenção no que diz. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do Tchutã com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. Chegou o samba, minha gente, lá da terra do Tchutã com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabrochas já cantam, já falam do tal bugue-ugue. E o nosso samba foi por isso que aderiu do Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. Ao bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que surgiu. Minha gente lá da terra do Tio Sam com novidade. E ele trouxe uma cadência que é maluca pra mexer toda a cidade. O bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que balança, mas não cansa. A nova dança que faz parte da política da boa vizinhança. E lá na favela toda batucada já tem bugue-ugue. Até as cabochas já dançam, já falam no tal bugue-ugue. Nosso samba foi por isso que aderiu no Amazonas, Rio Grande, São Paulo e Rio. A bugue-ugue, bugue-ugue, bugue-ugue, a nova dança que surgiu. No gramofone, o pedido do Rubens Salani, da Vila dos Remédios. Ciro Monteiro cantou de Denis Brian, Bugue-Ugue na Favela. E o Israel José de Moura, da Vila Guilherme, ligou pra gente e pediu Orlando Silva, a composição de Benedito Lacerda e Aldo Cabral, Amigo Leal. 8:16. Gramofone, pela Cultura AM. Olha só como é fácil você participar do nosso gramofone. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã e 6 da tarde. Aí você liga, fala seu nome, pede a sua música preferida dos anos 30, 40, início ali dos anos 50. Fala o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. Só isso. O telefone é o 21823081. 21823081. É só ligar, é um número só, mas são várias linhas. Se, por exemplo, 10 pessoas ligarem ao mesmo tempo, todas serão atendidas. É assim, um sistema aqui. Quando uma linha está ocupada, a ligação já automaticamente cai para aquela linha que está livre. São várias linhas. Dificilmente o telefone vai estar ocupado quando você ligar para cá. É um sistema que a Cultura implantou para que você tivesse facilidade de ligar, ser atendida, ser atendido, e a gente pudesse falar, ó, com mais pessoas. Isso é muito legal. Eu gostaria que você participasse, então, ligando para a gente no 21823081. Vou repetir o telefone e vou ficar na torcida pela sua participação. Vamos ouvir agora o pedido do João Gonçalves, que mora no bairro da Penha, e pediu com Aracy de Almeida, A Mulher do Leiteiro. Depois o pedido do Rodolfo Spitzer, que mora no centro da cidade de São Paulo e pediu com Carmen Barbosa Banalidade. Vamos ouvir. Controla a freguesia e ainda lava da rampa vazia. Todo mundo diz que sofre, sofre neste mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose, controla a freguesia e ainda lava da rampa vazia. E o leiteiro, coitado, não conhece feriado. Enfrenta satisfeito toda noite o sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno. Todo mundo diz que sofre, sofre nesse mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose, controla a freguesia e ainda lava da rampa vazia. Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre nesse mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose, controla a freguesia e ainda lava da rampa vazia. E o leiteiro, coitado, não conhece feriado. Enfrenta satisfeito toda noite o sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno. Que se veste de encarnado amarelo, azul e rosa. Paralidade. O gran fino do velhote que passeia com o look da madame é a mascote. Paralidade. E a velhota original que aos 60 ainda se julga muito bom material. Paralidade. É a vida que se vive todo dia com prazer e alegria. Banalidade. Qualquer coisa de banana com a palavra qualidade que serve pra rimar com a felicidade. O mocinho passadista que de tarde na avenida banco sentimentalista. Paralidade. Deu amor numa cabana um pedacinho de pão e nenhum níquel de tostão. Paralidade. E o namoro ouro do portão, sem luar, sem lampião ou qualquer atrapalhação. Banalidade é a vida que se vive todo dia com prazer e alegria. Banalidade. Qualquer coisa de banana com a palavra qualidade, que serve pra rimar com a felicidade. Que serve pra rimar com a felicidade. Foi o pedido do Rodolfo Spitzer, do centro de São Paulo. Carmen Barbosa cantou de Gilberto Martins, Banalidade. Para o João Gonçalves, do bairro da Penha, Aracide Almeida cantou de Haroldo Lobo e Milton Mendonça, A Mulher do Leiteiro. 8:23. Lembrando sempre que durante o nosso período eleitoral, entre todos os dias, enquanto tiver esse período de até chegarem as eleições, a gente vai ter um break às 8:30, 9:30. Mas é rapidinho, tá bom? Então vamos atender mais dois pedidos, depois a gente vai para o intervalo comercial. Agora vamos ouvir o pedido do Older Gricoli, que mora no bairro da Lapa, e pediu Zé Isilda Só Pra Chatear. Depois o pedido de Aniceta Soares de Paiva, da Vila São Francisco. A Aniceta Soares de Paiva pediu com Francisco Alves, Favela. Vamos lá então. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, com a gola amarela só pra chatear. Mandei bordar na lapela só pra chatear, o nome que não era o dela só pra chatear. Eu mandei fazer um terno só pra chatear, com a gola amarela só pra chatear. Comprei um par de sapato branco, mas sei que ela só gosta de marrom. Só pra chatear. Cada pé de sapato tem um tom. Comprei um bangalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. Sapato tem um tom. É, comprei um bangalô pra chatear lá na favela, mas vou morar na Lapa perto dela. Só pra chatear, eu mandei fazer um terno. Só pra chatear, com a cor amarela. Só pra chatear, mandei botar na lapela. Só pra chatear, o nome que não é o dela. Favela, oi, favela, favela que trago no meu coração, só recordar. guardar com saudade a minha felicidade. Favela dos sonhos de amor e dos samba canção. Favela, oi, favela. Favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade. Favela dos sonhos de amor e dos samba canção. Hoje tão longe de ti, se vejo a lua surgir, eu lembrava do cadê que começa a chorar. Favela das noites do samba, o verso irado do samba. Favela é tudo que eu posso falar. Favela, oi, favela. Favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade. Favela dos sonhos de amor e dos samba canção. Favela, oi, favela. Favela que trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade. Favela dos sonhos de amor e do samba canção. Minha favela querida, onde eu senti minha vida, presa um romance de amor numa doce ilusão. Tenho uma saudade bem rara, na distância que nos separa, eu guardo de ti essa trago no meu coração. Ao recordar com saudade a minha felicidade. Favela dos sonhos de amor e dos samba canção. Aí foi o pedido de Aniceta Soares de Paiva, da Vila São Francisco. Francisco Alves cantou de Roberto Martins e Valdemar Silva, Favela. E para Older Gricoli da Lapa, Zé e Zilda cantaram de Príncipe Pretinho, Só Pra Chatear. 8:30, eu quero deixar um grande abraço e agradecer mesmo de verdade a todos os participantes de hoje, a todos que já participaram do nosso programa, a você que já ligou, está esperando a sua vez de participação, a você que está nos ouvindo. Eu quero agradecer também e torcer para a sua participação. Para você ligar no nosso telefone, o 2182-3081, 2182-3081, de segunda a sexta, e fazer o seu pedido musical. Depois eu explico como participar. Todo mundo já sabe, mas eu vou ficar insistindo aqui. A gente vai correndo para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta para a segunda meia hora do nosso gramofone. Ó, é rapidinho. A gente volta já. Tirou vermelho de pecoia, no meio escalão, só fala, fala e viaja. Tira avião, mudou de lado, esqueceu do forno de papelão. Agora vem de novo, mas o meu voto eu não dou não. Coligação por um Brasil Decente, PSDB, PFL. Eleições 2006. O governador é um dos servidores mais importantes do Estado. Ele escolhe a equipe de governo, define o rumo das políticas públicas e decide sobre como e onde gastar o dinheiro dos impostos. Mais importante do que o governador é você, que tem o poder de elegê-lo. Pense e vote. O seu governador é tão bom quanto o seu voto. O Brasil está nas suas mãos. Vota Brasil. É preciso votar. Justiça Eleitoral. Tirou vermelho de pecoia, no meio escalão, só fala, fala e viaja. Tira avião, mudou de lado, esqueceu do forno de papelão. Agora vem de novo, mas o meu voto eu não dou não. Coligação por um Brasil Decente, PSDB, PFL. O Brasil não para de crescer. Lula construiu a hidrelétrica de Peixe-Angical, aumentou a capacidade de Itaipu, acabando com o risco de apagão. Construiu e melhorou as estradas brasileiras. É Lula de novo para melhorar ainda mais a vida do povo. Coligação à Força do Povo, PT, PCdoB, PRB. Gramofone pela Cultura AM. 8:32, viu como era rápido? Estamos de volta e vamos ouvir Silvio Caldas, depois Linda Batista e depois Bando da Lua. Esperança, oi, de encontrar pra este mundo um amor que eu perdi na Bahia. Vou voltar na Baixa do Sabadeiro. Encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi-lhe um beijo, não deu. Um abraço, sorriu. A mão não quis dar, fugiu. Bahia, terra da felicidade morena, eu ando louco de saudade. Meu senhor do bom fim, arranje outra morena igualzinha pra mim. Meu bloco entrar e cantando China Pau fizemos um sucesso sem par. Se é carioca cantando tipo tipo no fubá, meteu um lero pra cima de mim, fantasiado de pirata pra me conquistar. Fui ver o Iruí na cratera do vulcão chupando o pirulito. Depois da volta passei no Havaí pra dançar a Ula Ula, mas não consegui. Como não acabou a praça onde então eu fui pra lá. Cantando samba foi lá em Mangueira, foi batuquei a noite inteira até o sol raiar. Me diverti bastante, que até fiquei com olhar de mormaço. E só voltei foi no dia seguinte, isto é na quarta-feira, dia 10 de março. Fantasiado de pirata pra me conquistar. Fui ver o Iruito, foi na cratera. cara de um vulcão chupando um pirulito. Depois na volta passei no Havaí pra dançar a hula hula, mas não consegui. Como não acabou a praça ontem, então eu fui pra lá. Cantando samba, foi lá em Mangueira, foi batuquei a noite inteira até o sol raiar. Me diverti bastante, que até fiquei com o olhar de mormaço. E só voltei foi no dia seguinte, isto é na quarta-feira, dia 10 de março. Apesar de ser triste, nos traz alegria. Quando o samba é cantado ao romper do dia, abandono o preconceito, vem comigo a madrugada. Vem ouvir como é bonito um samba chorar ao romper da madrugada. Abandono o preconceito, vem comigo a madrugada. Vem ouvir como é bonito um samba chorar ao romper da madrugada. Morena bonita, aceita a proposta e vem para o samba. Sei que você gosta. Quem não gosta do samba não tem sentimento. E o teu preconceito é fingimento. Abandona o preconceito, vem comigo a madrugada. Vem ouvir como é bonito o samba chorar com a mão feita a madrugada. Abandono o preconceito, vem comigo a madrugada. Vem ouvir como é bonito o samba chorar ao romper da madrugada. Gramofone pela Cultura M, Bando da Lua, de Márcio Azevedo e Francisco Matoso, Abandona o Preconceito. Linda Batista cantou de Sebastião Rodrigues, Carnaval em Revista, e Silvio Caldas de Ari Barroso, Na Baixa do Sapateiro. 8:41, vamos aproveitar o nosso tempo aqui, vamos rapidinho. Agora tem Alcide Gerardi, depois tem Gilberto Alves, Noel Rosa e Marília Batista. Natureza, fazei um dia iluminar. destino é padecer. Viver sem ti não pode ser. És tudo que tem de bom no meu viver. Hoje vejo que a tua imagem permanece nesta balsa que para mim é uma prece. Eu cantando nesta estrada, vendo a noite em luarada, demonstrando meu sofrer. Volta e vem morar comigo no meu velho e triste abrigo, mais triste ainda sem te premente, o pranto cruciante que rola internamente. Choro a lágrima sentida, a lágrima dorida que perde o coração. Sinto o espinho da saudade e sofro a realidade da grande ingratidão. E na imensidão da dor eu sofro só o meu amor. Menestrel apaixonado, isolado, chorando a minha dor. Choro a lágrima dorida, uma lágrima sentida que sai do coração. Sinto a dor que mora na alma, não se acalma, a dor que não esquece, a dor que não esquece. Sofro, eu sofro e não mereço, na dura ingratidão que me devora o coração. Thank you. a dor, eu sofro só o meu com dinheiro todo dia, para sempre dar o que você queria. Mas quando eu nasci, fazia o seu desejo. Quantas horas, quantos beijos, quantos beijos, quantos beijos. Quando eu saí, meu Deus, para que compreendia meu amor, que é você daí. Só eu é que não sabia, ai, ai, meu Deus. Aquelas tardes sem sentir que você dizia sempre ao meu ouvido. Você, porém, mentia em todos os dias. Quantas horas, quantos beijos, quantos beijos. Rosa e Marília Batista cantaram de Noel e Vadico, Quantos Beijos. Gilberto Alves de Antenógenes Silva e Hernani Campos, Uma Grande Dor Não Se Esquece. Alcide Gerardi de Arquimedes Rodrigues, Deusa da Beleza. 8:50, Odete Amaral no gramofone. Permanente sucessão. Bate no peito, noite e dia, o coração. É de que faz, que faz, que faz. Sei que o relógio tem contento de parar. Mas quando o tempo faz parar, o coração não adianta, não adianta consertar. Coração, por que é que tu corres assim? Quando sentes o amor procurando por mim. Coração, se não queres penar. Bate mais devagar, bate mais devagar, bate mais devagar. Ah, tic-tac, tic-tac, tic-tac, diz o relógio permanente ao céu. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, bate no peito, noite e o coração. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, sei que o relógio tem conserto de parar. Mas quando o tempo passará, o coração não adianta, não adianta consertar. Ah,

não bata santo por alguém que foi embora. Eu prometo, coração, não mais falar dessa paixão. São Formente cantou de São Clercene e Antônio Almeida, Coração, Não Batas Tanto. Carmen Miranda, de Alcir Pires Vermelho e Valfredo Silva, Tic-Tac do Meu Coração. E Odete Amaral, de Gastão Viana e Mário Rossi, Mais Devagar Coração. A gente está encerrando o nosso gramofone, que estará de volta amanhã, logo após o professor Pasquale Cipronetto e o programa Nossa Língua Portuguesa, lá pelas 8h25, 8h30 da noite. No programa de hoje, seleção musical e texto, Márcio Barker, apoio de produção, Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação, Carlos Oliveira. A gente vai correndo para o intervalo comercial daqui a pouquinho, tem a boa música dos anos 50, 60, início dos anos 70, no Musicalidade. Até já. A Cultura AM apresentou...